me vejo no mundo onde sei. Querem que fique confuso, sim. Rumo a um lugar pro futuro, mas isso bem eu que procuro. Eu juro a mim que eu vou conseguir dar valor em tudo que senti. Sempre prosseguir, não só ficar aqui e levar pra todo mundo ouvir. Manter uma base antes de correr e sempre saber onde vai se meter. E quem confiar, aonde apostar, não é sempre que a sorte sorri pra você. Então mostre seu rosto, demonstre esforço. Não fique parado, servido de encosto. Corro atrás do que me foi proposto. Essa hora da conquista vai servir pra todos. Encontre o caminho, alguém que te impeça. Mais uma vez essa vida me testa, traçando a meta, peça por peça, sem pressa. Me resta é buscar com flow, rimando abertamente estou. Não quero ficar sem nada nas mãos quando ver que o jogo acabou. E as minhas hoje seguram o peso e o prazer de escolher o que quero levar e da forma em que quero fazer. Conquistei, eu sei até onde fui, onde errei, conquistei e também sei onde passei. O que me faz mal, o que me faz bem, como eu ganho e como fico sem. Conquistei, eu sei até onde fui, onde errei, conquistei e também sei onde passei. O que me faz mal, o que me faz bem, como eu ganho e como fico sem. Corri, me surpreendi quando estava lá. Moleque bom só faz era em vez de estudar. Tinha dificuldade pra começar. Quando aprontava, culpava alguém. Hoje eu apronto, levanto o dedo pra mostrar o autor aqui é quem. Hey, já deixei de comer pra ter CD. Andei de a pé pra rimar pra alguém me ver. Sem a presença da família do meu lado, de chinelo e meias, menino bem intencionado. Vontade de ganhar um mundo aqui ainda tem. Agora tá mais fácil, porque temos mais de 100 mil. Vem, quem quiser, quem puder, fale o que quiser. Depois que começamos, não vamos parar. Somos alimentados pela fé, persistência até a rocha furar. Paciência, os vencedores vão conquistar. Paz, os malucos pra vida vão buscar. Olhos sempre atentos à maior conquista, quando os nossos sonhos se acabar. Conquistei, eu sei até onde fui, onde errei, conquistei e também sei onde passei. O que me faz mal, o que me faz bem, como eu ganho e como fico sem. Conquistei, eu sei até onde fui, onde errei, conquistei e também sei onde passei. O que me faz mal, o que me faz bem, como eu ganho e como fico sem. Aí, tá vendo?